disse Maria: O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Saúde e paz para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro, e a Igreja Católica Apostólica Romana celebra memória de Nossa Senhora do Rosário e nos convida a refletir Lucas capítulo 1. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Lucas, capítulo 1. Música.